sua alma sobrevive. Do olhar enfraquecido, uma pessoa triste, só Deus explicador que trago em meu coração. Recordo de alguém importante com uma linda canção. O silêncio toma conta em um triste momento. A chuva cai e Deus chora em seu sepultamento. Hoje entre as mágoas, quem vivo sou um poeta triste. A incerteza toma conta, será que a paz existe? Não sei, mas o amor é a base de tudo. E sei que o ódio é a base pra destruir o mundo. Tantas palavras bonitas e apenas uma lágrima que cai do céu e alivia em meu peito a raiva. Representam em mim alguma parte, talvez a do coração de alguém que deixou saudades. Que só em notas tristes o espírito se acalma. O anjo toca sua canção e cai só uma lágrima. Apenas uma lágrima que não cai dos nossos olhos, que cai dos nossos corações e se transforma em ódio. Uma lágrima que pela face não escorre, escorre pela alma quando alguém morre. Sei que transborda rio de lágrimas sobre meus olhos. E no meu peito, gravada a cicatriz do ódio. Em águas tristes, vozes queixosas e soluços. Se escuta o choro dos manos que sofrem no mundo. O ser humano nessa hora se ajoelha, pede pra Deus perdão e tenta esquecer as percas. Não jogue o peso dos teus sofrimentos em costas alheias. Tenha fé, olhe pro céu, levante a cabeça. Sabemos que a saudade afeta e a lágrima escorre. Que a alma chora e o coração bate mais forte. O demônio rouba a esperança de um dia poder te ver. Mas crê em Cristo e meu anjo protetor é você. Que me ilumina e sempre está bem próximo. Que arranca meu sentimento diabólico. Que respira o compositor e sua canção. Porque a fé de um anjo negro não nasceu em vão. Sentimento corrompido no coração guardei, mas descobri francamente que o nó em meu peito é consequência da morte e coração de gelo. Perder alguém é sofrer uma terrível dor, mas veja só quanto amor na cruz Jesus mostrou. E hoje agradecemos com o inútil choro que é exibido em coro pelo nosso povo. Para quem está com Deus, mano, que ele abençoe. E para quem está com Lucifer, que ele perdoe. Para todos que se foram nossas despedidas, e para aqueles que ficaram, dê valor na vida. Entenda que só uma lágrima que se escorreu, e ela passou entre os olhos de Deus. Que a inspiração desses poetas veio do amor, e que até o maior homem do mundo chorou.